E no baile da ruinha, Léo da Oeste arrasta ela, acaba a caixota dela, explode a buceta dela. E no baile da ruinha, Léo da Oeste arrasta ela, explode a buceta dela, acaba a caixota dela, acaba a caixota dela. E no baile da ruinha, Léo da Oeste arrasta ela, acaba a caixota dela, explode a xereca dela. E no baile da ruinha, Léo da Oeste arrasta ela, acaba a caixota dela, explode a buceta dela. E no baile da ruinha, Léo da Oeste arrasta ela, explode a buceta dela, acaba a caixota dela, acaba a caixota dela. E no baile da ruinha, Léo da Oeste arrasta ela, acaba a caixota dela, explode a xereca dela. No baile acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim, eu fumando verdinho. Enquanto ela vai fora, lança que dá um twin. Tava assim, vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco. No baile acontece assim, eu olhando pra ela olhando pra mim, eu fumando verdinho. Enquanto ela vai fora, lança que dá um twin. Tava assim, vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco. Cheguei no baile da ruinha. Tava eu, oi, tava eu. Tava eu e as meninas. Cheguei no baile da ruinha. Tava eu, oi, tava eu. Tava eu e as meninas. Ai, que delícia! O jeito que tu coloca a língua na minha pica. E tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. Uma fora um lance e a outra toma uma bala. Uma dançando bastante e a outra quase parada. Chega no baile funk, ela não quer saber mais de nada. Cola no baile funk, ela só quer dar uma sarrada. Tu tá louca do quê? Tá louca de lance, tá louca de bala. Tu tá louca do quê? Tá louca de lance, tá louca de bala. Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada. Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada. Tu tá louca do quê? Tá louca de lance, tá louca de bala.